Quantos trouxeram a sua carteirinha de funk? Então sai do céu! Pula, pula, pula, pula, pula! Podem dizer que sou quadrado, eu não tô nem aí. Podem gritar que eu tô louco, porque quero te sentir. Me desliguei desse sistema corrompido, das leis que não querem te seguir. Yeah, yeah, yeah. Já deletei os meus arquivos, meu passado, minha dor. Maximizei meu espírito, sou um vencedor. Eu tô de modo off pro pecado, eu tô de modo off pro meu eu. Quem entende essa profecia sai do chão e diz: eu sou fanático de carteirinha pelo meu Deus. Quem tá comigo grita oh, oh, oh. Eu sou fanático e a vida é muito mais que futebol, muito mais que as canções de amor. Eu tô de modo off pro pecado, eu tô de modo off pro meu eu. Quem entende essa profecia sai do chão e diz: eu sou fanático de Deus, eu sou teu fã, fã número um. Na linha desse tempo nada é como tu. Deus, eu sou teu fã, fã número um. Na linha desse tempo nada é como tu.